hoy trajeron una mujer playera, que su nombre sea Marte, que su nombre sea Marte. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti América, loco por ti de amores. Sorriso de quase nuvem, os rios, canções, o medo, o corpo cheio de estrelas, o corpo cheio de estrelas. Como se chama amante desse país, esse nome, esse tango, esse rancho, esse povo, dizem me arde o fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la. Sou louco por ti, América, sou louco por ti de amores, louco por ti, América, louco por ti de amores. Antes que o dia arrebente, antes que o dia arrebente. É nombre del hombre muerto, antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica. É nombre del hombre es pueblo, é nombre del hombre es pueblo. Sou louco por ti, América, louco por ti de amores. Sou louco por ti, América, louco por ti de amores. Del hombre muerto, no sean palabras tristes. Soy loco por ti de amores. Un poema ainda existe, con palmeras, con trincheras, canciones de guerra, quien sabe, canciones do mar. Ay, hasta te comover, ay, hasta te comover. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, loco por ti de amores. Estou aquí de passagem. Sei que adiante um dia vou morrer de susto, de balofício, de susto, de balofício. Num precipício de luzes, entre saudade e soluços, eu vou morrer de bruços nos braços dos olhos, nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher. Mais apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa guerrilheira, manequinha de mim, nos braços de quem me quer.